atenção, se é meu irmão. A paz não é um sonho, acorde, deixe de sonhar com ela. Só ideia certa. Chega de ouvir tantas palavras em vão. Eis que venho no nome do Deus eterno e te digo: Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos e quebrará as algemas de vício de sua vida. Entende protegido e te livrado da morte. Deus estabeleceu um plano de salvação para o homem. Prepara-te para o encontro com Deus, para que não aconteça de seres deixado quando o Senhor vier buscar a sua igreja.